Mais um adolescente de Foz do Iguaçu foi detido na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu, deixando a cidade na tentativa de levar arma e munições para outro município do estado. Desta vez, a ação foi do pelotão de choque do 14º BPM. O menor tinha em uma mochila um revólver Taurus calibre 38 de fabricação nacional e escondidas nas palmilhas do tênis cerca de 45 munições. Ele informou que ganharia R$100 para entregar a arma e as munições a um desconhecido no estado de São Paulo. Durante os procedimentos na delegacia, os policiais conseguiram identificar o proprietário da arma, que tem registro no Paraná desde 92, e seu proprietário não prestou queixa de furto, extravio ou roubo, o que indica que ele também será arrolado no processo instaurado, como explica o soldado Borba do 14º BPM. Nós fazemos patrulhamento ali na região da rodoviária e resolvemos aí fazer algumas abordagens de rotina e visualizamos esse adolescente em atitude suspeita. Foi feita abordagem ao mesmo e verificado que dentro da mochila haveria aí um revólver calibre 38 e em revista. O pessoal mesmo ali foi encontrado cerca de 40 munições do mesmo calibre. Diante dos fatos aí, a gente deslocou aí para a delegacia para fazer a entrega desse adolescente aí. O que surpreende é o fato da arma ter registro, né? Exatamente. Checando aí no nosso sistema aí, foi verificado que esse revólver possui um registro. Na época aí ainda era pela Polícia Civil, né? Admira-se aí que bastante tempo e essa arma continuava na rua aí. E na mão de quem não devia estar. Agora vai sobrar até para o indivíduo que tem essa arma registrada em seu nome, né? Exatamente. Vai ser verificado aí a cargo aí da guarda polícia judiciária e da polícia civil. Eles vão fazer os procedimentos aí, tentar encontrar aí o dono dessa arma aí e verificar se é produto de furto ou roubo ou qualquer coisa parecida. Quanto ao menor, qual é a origem dele e o destino? O menor ele é aqui de Foz do Iguaçu mesmo. E segundo ele estaria levando essa arma para Cascavel e entregaria aí para uma pessoa que ele diz não conhecer e disse também que receberia cerca de R$100 para levar essa arma até Cascavel. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.